Papo de Boteco. Terror para o seu Halloween, um filminho daqueles, o famoso vem aqui assistir filme na Netflix, só que de terror. As dicas que a gente vai dar para o seu Dia das Bruxas, escolhendo aqui filmes de terror, acho que tá valendo, acho que tá legal, acho que funciona. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e essa vai ser a nossa edição 27 do Papo de Boteco. Tem aqui ao meu lado, ou quase isso, ele, senhor Cic Siqueira. Boa noite, Túlio. Boa noite, Ju. Boa noite a todos os amigos que abrilhantam esse programa, né? E uma noite especial, né? Halloween, véio. Falar de filme de terror, velho. Que legal esse mês que eu tô aqui quase todo dia, aqui batendo cartão. Estou muito contente. Eu fiz uma listinha bem legal aqui. Podemos esperar uma das famosas licas. Olha só, eu tentei falar lista ou Lucas. Licas. Sim, aqui só tem pérola. Só pérolas. Só pérola. Uhum. Então, tá, acho que vai ser doido. E o Lucas já antecipou, nós temos aqui a participação especial dela pela primeira vez no nosso podcast. Ju Minelli, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando desse gênero assustador e um dos meus preferidos. Está do lado do suspense aí, o terror, ele sempre bateu muito forte no meu coração, né? Então, vamos falar. Por que ele bate forte no coração? Eu gosto de viver perigosamente, eu gosto de emoção. Terror dá isso. Eu concordo, eu também compartilho desses mesmos sentimentos e também. Tamo junto aí, eu também acho que o terror é provavelmente o meu gênero favorito. Coloco o terror, romance e comédia exatamente por serem filmes que nos fazem sentir emoções mais fácil que qualquer outro, né? Eu gosto de sentir medo. Sempre vem alguém com aquele papinho assim, ah, não gosto de terror. Por quê? Ah, porque me faz ficar com medo, assim, tipo, não entender que a parada é essa, né? Ah, mas medo é ruim, né? Ué, tipo, ficar triste também é ruim, nem por isso você odeia drama, ou odeia também, mas aí tem que fazer esse drama, né? Pô, você vai assistir uma comédia, você vai rir, você vai reclamar de filme de comédia? Ah, puta merda, né? Ajuda aí, velho. É, odeio comédia, me faz rir. É. E foi isso? Sempre tem um frouxiano, sempre tem. Ah, não, normal. Sempre tem. O Lucas comentou, é legal mesmo a coincidência, hoje, próprio dia 31 de outubro, e a gente fazendo um programa sobre Halloween. Geralmente, né, porra, já faço alguns podcasts já há mais tempo, mas não lembro de ter feito nada especial de Dia das Bruxas no próprio Dia das Bruxas. Acho isso bacana. Ô, Lucas, vamos começar. Sim. Aqui, cara. Você acha que vale a pena assistir um filminho de terror na época de Halloween? É mais especial, tem um gostinho diferente? Cara, eu lembro de quando eu era moleque, que assim, quando era Dia das Bruxas ou Sexta-feira 13, passava um filme de terror no SBT, assim, era meio que um marco, assim, sabe? Você sabia que ia vir um filme de terror, assim. Então, eu mantive essa expectativa, assim, sabe? Sempre que chega um Halloween, eu falo, não, tem que ver um filminho de terror, né? Tem que existir. Acho que é legal ter uma data para isso, né? Uma data onde as pessoas gostam do assustador, onde o bizarro faz sentido, né? Eu acho super válido. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí deve ver hoje. O que você acha, Ju? Eu gosto. E eu sou o tipo de pessoa que eu invisto nessas datas comemorativas, assim, né? Eu levo essa porra a sério. Então, eu gosto de ver filme de terror. Eu concordo com o Lucas, o SBT me salvou na minha infância. Primeira vez que eu vi Fred Krueger, uma saga da Serra Elétrica, Invasores de Corpo, tudo foi no SBT. Engraçado que era no horário de tarde, assim, né? Não era de noite. E eu devia ter uns 11 anos e tal, e o SBT tem essa representatividade por conta disso. Me apresentou esse universo cinematográfico de terror. Mas eu invisto sim. Então, assim, no Halloween eu procuro ver filme de terror. Hoje, por acaso, eu não vi, porque não deu tempo, e eu confesso para você, eu não vou terminar isso aqui 10 horas da noite, viu, porque eu quero tentar dormir, mas eu geralmente levo isso a sério, eu vejo. Pois é, ontem eu preparando, né, para o programa de hoje, do 365 Filmes em um Ano, caso você esteja ouvindo aí no Papo de Boteco pelo Spotify, então no dia 31 de outubro eu vou falar do Exorcista. Olha só, você está vendo o passado aí, olha só que loucura. E fui assistir o filme de noitão ontem, né? Foi coragem, coragem, coragem. Eu também gosto de ver filmes de terror assim, datas, né? Ah, hoje é o dia do sexo, então eu vou assistir 50 Tons de Cinza. Puta, que beleza, hein, velho? Que bem escolhido. Vai ver se planta tons de cinzas, para tudo, pelo amor de Deus. Não, eu tô brincando. No dia do sexo eu assisto 9h30 Semana de Amor. Isso. A gente já faz um lance assim mais suave. Diz Mas que é pra. para brincar direito. Exatamente. Aqui não tem brincadeira, Ju. Aqui o papo é reto. Aqui o papo é reto. Ô, Lucas, vamos começar então as rodadas? Para essa edição, a gente preparou uma série de recomendações de filmes de terror que, assim, podem ser legais para você assistir nesse Halloween. A gente está aí na quinta-feira hoje. Pode ser que amanhã, sábado, domingo, você queira uma dica de terror e olha só, você tem um cinema de boteco para te ajudar com isso. A gente vai fazer uma rodada, começando com o Lucas, depois a Ju, depois eu, e vamos tocar o terror nisso aí. Acho que o primeiro filme que eu queria recomendar aqui é um filme que foi pouco conhecido, que é o Black Coat's Daughter, a filha do Manta Negra. Sei lá, estou fazendo uma tradução aqui, nada a ver, né? Mas é The Black Coat's Daughter, que é um filme sobre possessão e que lida de uma maneira diferente com possessão, que faz uma pergunta que é assim: e se a pessoa possuída gostasse da experiência e quisesse mais um pouquinho? E aí, como é que faz? Então, é Eu uma não vi. premissa assim que já vai para um outro lado. Eu acho que esse filme, ele é interessante. Ele é de 2017, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. É 2017. Eu acho, mano, que ele é de 2015 e ele foi lançar, ele apareceu aí em 2017. Só um minuto Eu aqui. procurei durante muito tempo esse filme, era muito falado, todas as listas de filmes de terror falava, não, melhor filme. Ele tinha até outro nome antes. Você lembra o nome anterior? Ele é de 2015, mas parece que o lançamento oficial é 2017, no 31 de março. Que é... Pois é, você lembra qual Legal, era o legal. outro título dele? Não me lembro, cara. Nem sabia que ele teve outro título. Ele teve um outro título e, cara, sinceramente, você chegou a ver esse, Ju? Não, tô até anotando aqui. Acabei Bom. de anotar aqui, tô anotando para ver. Parece muito interessante a premissa, né? Acho que você vai gostar. A Bia, que chegou aí agora, que gosta de filme de terror, também vai gostar. Lucas, É, só The sim. Black Coat Daughter, né? Isso. Essa premissa eu dei um pequeno spoiler, mas que não prejudica o andamento do filme, tá? Ele é um filme que, assim, tem um ritmo mais lento, e isso que eu comentei que acontece durante, mas não prejudica, né? Eu acho que a ideia é essa, não tem como fazer uma sinopse se você não falar sobre isso. Ok? Exatamente. Eu gosto desse filme, acho que é muito bom. Eu preciso, era February, fevereiro, o título dele antes. Ainda bem Preciso que mudou, rever. né? Ah, não sei, cara. Eu preciso rever, mano, pra ver, né, se ele cresce pra mim, porque eu confesso que ele é muito bom, mas ele ficou abaixo da minha expectativa, tá? Quando eu fui assistir. Eu tava esperando um filme mais comercialzão e ele é um filme meio artístico, né? Tem algumas escolhas assim diferentes, né? Mas eu achei sensacional, achei assim, me surpreendeu na hora que eu esperava. Só que daí eu assisti o outro que tá na lista aqui, falar depois, no dia seguinte, aí já ficou pequenininho. Entendi. E em português é A Enviada do Mal. Ah, velho, título PTBR tá difícil, né, velho? Tá dureza. É um sofrimento. Qual que é o do Midsommar? Vocês lembram? Que tem um. Ah, o mal não espera a noite. Deixa eu ver Mal, aqui. não. É alguma coisa com dia. Não é o mal, não? Vamos ver. Acho que é o mal não espera a noite, não? O mal não espera a noite. Puta que pariu. Todo Tipo, da laranja. onde que tiraram isso, velho? Que o slogan que fala que você não se, que durante o dia eu não lembro. Não lembro. É. Mas falando nisso, você assistiu Midsommar, Ju? Foi mal, Vitor. Eu não só assisti, como eu virei fã, eu lancei uma polêmica sem querer na live, né? Pois é. Lançou, lançou. Pois é, acho doido. Ju, sua vez, qual que é o filme que você indicaria pra galera assistir? Então, eu tenho alguns aqui, mas para não perder o costume, já que a gente falou sobre Midsommar, eu vou falar sobre Hereditário. Filme que é do mesmo diretor de Midsommar, né, Ari Aster. É um filme que flerta com a questão das doenças mentais. Ele engana a gente, né? Então, até o meio do filme a gente acha que é sobre doença mental, e o filme entrega o que ele aquele veio no final. É um filme que trabalha muito bem. Tem a trilha, tem um conflito com o filho e a mãe, tem a história é incrível, cara, a história é incrível. Mas para quem gosta de um suspense e um terror que vai crescendo, né, que vai aumentando, né, o filme vai te dando pistazinhas ao longo dele, você começa a entender, demora para cair a ficha. Para quem gosta dessa alimentação dosada, de um final bombástico, eu acho que vale a pena. Dá medo pra caramba, assim, dá medo. Pois é, o Hereditário é aquele filme que no meio dele a gente já começa a se perguntar, meu Deus, que porra é essa? Aí na hora que tá lá no finalzinho a gente fala, caralho, fudeu, e ele termina com a gente chorando praticamente, né? Eu vou ser honesta, eu gostei muito do filme pelas questões psicológicas que ele apresenta, né? Por esse conflito psicológico, né? Então, os traumas da mãe, que a avó causou a mãe causou na filha, que ela passou para o filho, a parte em que você está em dúvida se ela está rifando psicologicamente ou não. Então, assim, a questão psicológica me pegou bem forte nesse filme, eu gostei bastante. Pois é. E para você, senhor Lucas? Se eu gosto do filme? É, oi. Cara, quando eu assisti esse filme, ele me deixou impressionado, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, assim. Tem a cena que é a cena de ligação, né? Que por causa dela se desenrolam as outras coisas do filme, né? E quando ela acontece, ela não chega com educação, não, sacou? Ela já acontece e fica. Caralho! Eu lembro de ficar tipo, assim um tempão, assim, continuando assistindo o filme, assim, caralho! Isso é muito doido, né? Quando o filme consegue extrapolar a sua emoção ou a sua expectativa, né? Ele te faz reagir de forma física. É um soco na cara. Você tá esperando nada. Ah, Pois muito é, velho. bom. E eu fiquei pensando nesse filme durante assim semanas, assim, caralho, velho. E as cenas de narrativa por omissão, né? Quando a personagem da Toni Collette descobre alguma coisa ruim que aconteceu e a gente só ouve ela. E é tão doído, é tão. Nossa, negócio assim. Esse filme é brilhante, velho. Ari Aster tá se mostrando um grande diretor, uma pessoa que consegue conduzir muito bem a atenção de um filme. Vamos acompanhá-lo, né? Vamos acompanhá-lo. Maravilhoso. A gente está bem servido, né, de novos nomes aí no cinema de horror. Tem o Jordan Peele, o Robert Eggers, tá aí com o Farol, que vai estrear, o Ari Aster, tem o cara do Corrente do Mal também, que eu esqueci o nome dele, mas enfim, tem Tá aqui na lista. É bons nomes. David Robert Mitchell. Mitchell, e ele fez depois o Under the Silver Lake, que eu gostei, é esquisito pra caralho, mas acho que eu sou dos poucos que gostou desse filme, mas tudo bem. Minha dica aqui para vocês é um longa-metragem, cara. Vou até olhar aqui o ano dele para a galera conseguir achar. Eu assisti esse filme quando eu era muito novo mesmo. E como era um. Puta merda, o IMDB nem tem, velho. Olha que loucura. Como assim? Não. Eu tenho uma lista de trash aqui sinistra e todos têm diretor aqui, velho. Todos têm ano aqui, saca? Não, eu tô. Cara, eu tô tentando achar o título original do filme aqui pra falar com a galera. Cadê? Puta que pariu, velho. Não tenho nome. Nossa, velho, não creio nisso. Enfim, foda-se. Esse filme é de 1991. Ele chama A Casa das Almas Perdidas. A direção dele é de um cara chamado Robert Mendel, e o título original dele é The Haunted, ou seja, é A Maldição, ou Os Amaldiçoados, alguma coisa assim. Só colocar aqui, é das Almas Perdidas, só para a galera saber qual que é o filme que eu estou falando, ficar em destaque. E na época, por ser muito novinho, minha mãe chegava assim com os filmes, né? Falava: Ó, esse aqui é baseado em história real, tá? Não assiste, não. E óbvio, não assiste porra nenhuma, né? Aurora, não assiste porra nenhuma. Quero ver esse filme. E bicho, vou falar com vocês: foi um dos primeiros filmes que eu assisti e me deixou extremamente aterrorizado. Me deixou ali com Caramba. o cu na mão, tá bom? Foi um tanto tenso e, cara, ao mesmo tempo espetacular. Tinha algumas coisas que. As cenas do filme, né, eram meio toscas, né? O Matheus até. O Mat aí, tá vendo? Só o Pô, Matheus. vou mudar o nome aqui. Matheus tá aqui. O Lucas até falou que é filme tosco e tal. Mas tem uma cena de estupro do marido que é bizarrona. E é um filme que conta a história de uma família que tem a casa assombrada por espíritos. É bem legal, acho que recomendo. E aproveitando, né, a presença aí do nosso querido Matheus, verdadeiro, né, Não, Matheus Lucas, Barbosa, por favor. Não. chegou aí para participar com a gente. Mano, Gerva, a gente está fazendo uma rodada de indicações de filmes de terror. Só que a gente está com um problema com o seu áudio, que ele está chiando. Cara, eu vou. Olha, boa noite para todos. Desculpa a demora, gente. Eu cheguei agora há pouco, mas infelizmente, assim, eu tô com visitas na sala. Eu não vou poder Ah! transmitir o celular, tá Não! difícil. Eu vou ter que ficar aqui desta vez, lá, daqui a pouco, quando a gente começar outra live, aí eu vou dar um jeito, mas por enquanto eu vou ter que ficar no note. Mas você sabe que isso aqui também é podcast, né? A gente vai editar, as pessoas vão ouvir no Spotify daqui a algum Yes, tempo. I know, I'm sorry. Me conta aí, qual que é a sua dica de filme de terror pro Halloween? Oh, nossa, pergunta difícil, retórica. Eu tenho trocentas indicações. Muito É uma recentemente, só. já tem várias, né? Muito recentemente eu vi uma adaptação do Stephen King, 1900, que tá na Netflix. 1902, 1901, 1902. 1922. 1922, isso. Que é uma história de um bronco e seu. Um bronco caipira e o seu filho vivendo no meio de uma plantação, e eles têm que tomar uma decisão moral grotesca em relação a manter as finanças da família em dia ou pular para o lado mais moral da história. Eu não vou nem dar spoilers aqui. Assistam, vale muito a pena. Uma outra indicação que eu tenho também de Halloween Não, não, não, calma aí, é uma por vez. Ah, não, você pediu vários? Eu sou uma. Então sou uma. Vai lá, só uma. Passa a bola. Lucas, qual que é a sua próxima indicação? Bom, eu fiz aqui em três sub-itens, né? Filmes novos, filmes clássicos e filme trash. Aí acho que eu vou mandar um trash já pra já, né, dar aquela animada aqui, né? Tem um filme japonês que chama-se Suicide Club, que eu gosto muito. Ele é um filme de 2001, dirigido pelo Sion Sono. É um filme que já, a primeira cena são 50 garotas, schoolgirls japonesas, pulando no trilho do metrô e suicidando. Começa uma onda de suicídios em Tóquio e um detetive tem que descobrir o que que está rolando. O filme tem zero linearidade e, assim, aparecem cenas musicais no meio do filme. É uma puta loucura, um puta gore e, assim, é doideira japonesa do melhor estilo. Assim, para quem gosta de coisa maluca e coisa diferente, esse aí é um prato cheio, viu? Eu gostei dessa sua ideia aí, cara. Eu já ouvi falar desse filme, eu não cheguei a assistir, mas você ressuscitou e vou colocar aqui na minha lista. Suicide Club, né? Vou colocar Isso. um destaque. Ju, qual que é a sua próxima dica? Então, é um filme que tem uma representatividade muito grande para mim. E eu Alien, o oitavo passageiro. Eu sou uma fã incondicional de Alien, todo mundo já sabe disso. Eu gosto muito da franquia Alien. E eu me peguei esses dias, estava passando aqueles especiais de filmes na HBO e tava passando o especial do Alien. Então eu vi o 1, o 2, o 3, eu fui vendo, o 4, eu fiquei o dia inteiro no sofá vendo. E aí eu entendi, quando terminou o primeiro filme, que ele era, eu gostava tanto de Alien por conta da representatividade. A gente tem a Tenente Ripley nele, né? E ela é uma badass. Ela é uma mulher que ela não está enquadrada dentro desse padrão de beleza. Ela é uma pessoa forte. Ela salva o dia no final do filme, né? E aí eu revendo o filme, eu consegui entender a conexão que eu tinha com ele, que eu não tinha pensado sobre isso ainda, né? Então o Alien fala sobre sete passageiros que estavam voltando para o planeta Terra. Aí acordam daquele sono, que eu esqueci o nome, congelante lá que eles fazem para sair do planeta, e descobrem que a rota deles foi alterada, né? E eles estão, na verdade, perto de um outro planeta. E aí a nave identifica uma presença extraterrestre. E é aí que as coisas ficam legais no filme. Então, eu gosto do Alien por questões emotivas mesmo, é uma questão de memória afetiva. Pela representatividade, porque é um filme foda, né? Ele não tem uma gota de efeitos computadorizados, né, cara? Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo, depois que eu vi o filme, essas semanas que passou, eu fui dar uma lida e descobri que ele não tem nada de computadorização, não tem nada disso. Então, assim, além disso tudo, é um filme de terror muito bom, né? Você fica preso na cadeira do início ao final, naquela época era uma coisa diferente, que a gente não estava acostumado. Então, para mim é sensacional. Não vou falar de Prometheus, Bia, que saco. Falando de Alien, o oitavo passageiro. Cara, o Alien tá na lista aqui para ser falado, vai ser falado nesse mês de novembro. Ô, Gerva, você gosta do Alien, o oitavo passageiro? Alien é um clássico, pô. Como não gostar de Alien? Tem tantos predicados para se falar sobre esse filme, como ele inovou basicamente essa estrutura do perseguidor antagonista que nunca tá na tela, que se cria essa expectativa. Então é genial. Eu acho que ele tem uma enorme representatividade, sim, né? Mas assim, é difícil você comparar Alien com outros filmes do gênero, né? Porque ele é uma ficção científica e terror também. Mais terror que ficção científica, poucos elementos de ficção científica, mas mistura os dois gêneros. Então a gente meio que presta homenagem quando fala de Alien em relação a qualquer filme, né, do hoje em dia que você tente comparar nesse terreno, podemos dizer. No caso, memória afetiva mesmo. Eu gosto, eu não entendi. Memória afetiva. Ele basicamente é uma geração inteira que começou a assistir filmes, começou assim, né? Não que foi o primeiro promissor. Ele trouxe muita gente para o cinema que não acreditava muito no gênero terror, né? Tava meio desgastado, então ele juntou esses dois amálgamas. Não tem o que fazer, cara. Não dá para ficar no celular, infelizmente. Não. Olha seu celular, mano. Eu te mandei um áudio, eu te mandei Ah, não. mensagem aqui. Tipo assim, eu mandei a mensagem no chat privado, mandei um áudio. Vou lá, vou falar agora. É, Vai quando você falar quiser aí. falar, dá um sinal que aí eu ativo o seu microfone. Porque quando você tá falando, a Ju tá ficando sem som, cara. Olha só, né, Juliana? Por favor, né? São quatro telas. Mas São quatro telas. aproveita aí. Espaço para todos, espaço para todos, brincadeira. Qual que é a sua dica? A minha próxima dica de filme, tá? Esse é mais recente. Histórias assustadoras para se contar no escuro. Saiu esse ano. Tem a produção do Guilherme Del Toro, né? Todo mundo conhece. São basicamente assim, crianças, adolescentes, né, pré-adolescentes lidando com uma fase da vida, e aí é metaforizado com esses mitos da carrochinha, coisas, né, que a gente está acostumado a ouvir numa roda de fogueira no acampamento. Então ele traz de novo a memória afetiva de várias histórias de gerações atrás e encampa elas num cenário contemporâneo. É muito bem montado o filme. Guilherme Del Toro, é muito bem produzido o filme, né? Esqueci de tirar o meu microfone Então, do. eu não tô te Aí ouvindo. fica difícil. Aí Deu fica pra. difícil. Vocês me ouviram alguma palavra que eu falei? Sim, Ouvi. então cara, tá bom. Eu não vi esse filme ainda, pretendo assistir antes do final do ano por conta das listas aí de final de ano. É, e o Leozinho escreveu uma crítica para o filme, né? E ele falou muito bem do filme, muito bem mesmo. Sim. É um filme muito bom mesmo, assistam. Você assistiu, Lucas? Ainda não, tá na minha lista aqui. Você, Ju, você chegou a ver? Não assisti, e vou colocar agora, inclusive, também. Vocês estão ferrando minha vida aqui. O problema é que eu não sei como é que eu vou assistir isso, né? Mas tudo bem. O Lucas estava fudido. Mas, cara, o objetivo do 365 Filmes em um Ano é criar imensas... não lacunas, né, cara? É abismos mesmo na vida cinéfila das pessoas. É assim que funciona. Ô, Lucas, olha isso aqui, ó. Então, olha só. Vejam bem, vejam bem. Pera, deixa eu falar, calma. Ó, a Bia aqui, ó. Ô, Tetê, o Lucas não ia fazer uns vídeos ou algo do tipo aqui no canal sobre terror? Então, uma outra coisa importante, pode falar agora, vai. Oh, muito obrigado, né? Tela exclusiva, posso, close. Então, eu sou que nem a justiça, né? Eu tardo e falho constantemente, assim, saca? Então, é uma coisa que eu quero fazer, mas que, assim, vai acontecer algum dia. Eu não posso prometer nada, mas que vai rolar, assim, né? A minha ideia era, assim, vou lançar os primeiros pro Halloween. E já falhei, né? Já falhei aqui de novo. Peço desculpas a todos. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Promessa. Divo do terror. Sensacional. Não, eu estou que nem a justiça. Eu vou começar a pegar um caderno para anotar as coisas que o Lucas fala nas lives. Só para usar posteriormente. Isso é fantástico. Homem das frases prontas, né? Matheus, quer falar? Uma observação assim que eu achei interessante, né? Divo do Terror foi para quem? É pro Lucas. Foi pro Xará? Você tá com a moral, hein, velho? Aí do Canadá tá atacando terror aqui. Pois é, só falta agora fazer, né? Só falta assim, tipo, o jogador que chegou para fazer gol, né? Tipo, eita, apresentação bonita. Uma caça trave. Pois é. Chuta a bola, Lucas. Chuta a bola. Cheguei para somar, sacou? Vim dar alegria para essa torcida maravilhosa. Vai acontecer, velho. Acho doido. Bom, eu vou dar minha indicação aqui. É um filme espanhol lá de 2008, 2007, não vou lembrar bem. E chama REC. É um filme espanhol sobre zumbis. O filme inteiro se passa num edifício. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Acompanhamos a história de uma jornalista que vai fazer a cobertura de uma matéria dentro desse edifício e, cara, de repente ela descobre que o cão está chupando manga, o bicho está pegando e, cara, sai de baixo. É muito doido. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti tem a cena, né, da tiazona lá no apartamento. Você acha que ela é devagar? E não, a bicha saiu correndo mais rápido que a Ferrari, tá ligado? Aquilo lá me deu um medo do cacete, velho. Então, o REC ficou guardado no meu coração para sempre, como um dos meus filmes de zumbis aí favoritos, né? Eu que não gosto muito de zumbi, né? Então, que você acha do REC, Ju? Já viu? Já vi. Eu tenho preconceito contra filmes de zumbi. Eu faço bullying com quem vê filme de zumbi. Cara, pra mim, assim, não tem novidade ali, sabe? Mas eu super respeito quem gosta. Essa é a minha opinião. Ju, eu acho que esse bullying, na verdade, é falta de espécimes do gênero, do subgênero que você precisa assistir. Vou te indicar um filme muito bom de zumbi, que traz uma crítica social muito, muito, muito foda. Os do Jorge Romero. Os clássicos dele. Eu gostei. Teve um filme zumbi que eu vi até hoje que eu achei legalzinho, que foi Guerra Z. Nossa, porque não. Mas Guerra Z nem se compara. Não, mas ele sai um pouco daquele viés zumbi, idiota, aí ele foca em outra coisa. Então, assim, eu achei até que, putz, é zumbi, mas eu mudei e vi, sabe? Tem o Extermínio, do Danny Boyle, que é um excelente filme. Uma fã incondicional do Boyle. Incondicional. Eu adoro tudo que ele faz. Tudo. Mas, e o Extermínio, você viu ou não? Vi no cinema. E Saí de não lá gostou? brava. Eu não gosto de Alguém gorfou, pelo jeito. Eu vi no cinema com a minha irmã e eu falei, cara, zumbi, a história é sempre a mesma, cara. Você não pensa, não muda nada. A história é sempre a mesma. Não tem nada que diferencie, que te faça refletir ou que te dê uma outra perspectiva. Mas Nove aquela mil frase anos atrás de seres humanos que, em vez de se esconder e sair pela porta, sobem escadas e morrem. Não gosto. Desculpa, estou sendo mas muito honesta. a frase o homem é o lobo do homem, essa frase não fica velha e os filmes zumbi são baseados nisso, né? Quem que é o pior inimigo do homem? Ele mesmo. Não Olha mexe só que essa. coisa. Hã? Hã? Não? Cara, É só uma opinião. eu vou achar um filme. Aliás, eu sei o nome do filme. Chama Dead Girl, ou seja, Garota Morta. É um filme sobre zumbi. É o tipo de filme que o Lucas, na verdade, deveria recomendar aqui. Ah, trash, eu botei um monte aqui, umas coisas meio maluca assim. Ele também fica dando uma indicação mó pesada, não calha, né? O pessoal vai odiar o canal aí. Eu tô com vontade de ver Zumbilândia, que o pessoal fala e vai sair Divertido. tudo. Porque Divertido. tem bastante É, humor. Aí eu mas tô com vontade de ver. Zumbilândia já é mais voltado pro gênero da comédia, né? Tem até Então, uma crítica isso que eu aí. quero ver. Porque tem Humor, comédia, sabe? vai ter um alívio cômico ali. Se Mas é você uma mais quer. clássica. Se você quer ir mais pro lado da comédia, tem o Tá Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, que acho que é mais legal ainda. Esse filme é Muito legal. sensacional. Muita produção bacana essa também. Vale muito a pena assistir. Não, esse você Então, já viu, Shaun of Lucas? the Dead é, meu, é maravilhoso. O Simon Pegg lá Lindo. fazendo protagonista, o Nick Frost, amigo dele. Puta, foi muito legal, cara. Vale a pena. A Eu Juliana vi perguntou. Extermínio, eu vi Extermínio, eu vi aquele Quarentena, eu vi Guerra Z, eu vi esses filmes assim, mas eu não gosto. Então eu fico lá 2 horas no cinema falando assim, cara, por que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô tomando uma Assista cerveja? os dois Sabe? Madrugadas dos Mortos, o Esse original e o eu vi. remake. Não, o Eu acho original que não vai. vi, foi o remake. Diferente, é um filme diferente. Te garanto. Vai gostar? Com certeza não. Mas é um filme diferente. Diferente. O Juliana mandou aí para você. Perguntou se você assistiu Meu Namorado é um Zumbi, mas acho que Eu não, né? vi parte desse filme. Eu vi, sabe quando você vê o início, vê um pouco do final e não pega a história toda? Eu vi algumas partes desse filme, sim. Vi, sim. Não é aquele com o Dan... Não, tô É o confundindo. Nicholas Hoult. Eu tô confundindo. Não vi, não, tô confundindo. Então, depois a gente faz um podcast inteirinho para convencer Juminelli que filmes de zumbi são legais. Não, filme de zumbi é um gênero que é colocado meio que como esse subaproveitamento do que é grotesco, e as pessoas acabam não levando muito a sério. Mas como eu citei, o George Romero, no Madrugada, nos outros filmes dele, ele criou vários arquétipos sociais que são ali colocados em cima dos personagens, que se você for analisar a luz da psicologia, representam muitas figuras hoje de poder, pessoas que ali estão sendo representadas de uma forma que você poderia colocar facilmente em qualquer sociedade, sabe? Por exemplo, não é no Madrugada dos Mortos remake que tem o zumbi protagonista é um negro de periferia que tenta fazer com que os mortos voltem para a Esse torre é o onde Terra dos ele Mortos. na Terra dos Mortos. É, Terra dos Mortos, por exemplo, que não é, acho que é produzido por ele, né, se eu não me engano. Zumbis sindicalistas, né? O sindicato dos Zumbis zumbis. sindicalistas, zumbis corporativistas. Putz, isso é genial. É genial, cara, você falar com os zumbis estão se unindo para acabar com a elite, entendeu? Porra, isso é muito bom. Olha só, ô Lucas, ontem a gente já definiu. Por que o cinema de Tarantino não é bom e a verdade sobre isso? E por que Ramones é melhor que Pink Floyd? Não, essa Ele porra a gente definiu já sim. definiu. Definimos sim, pô. Não, eu não concordo. Ramones é melhor que Pink Floyd. Eu Vamos botar concordo mesmo com sexto. você. É, vamos botar mesmo sexto. Eu concordo Não, com Né? o É isso aí, Ramones. Xará. É isso Toca aí, aí, meu Xará. cara. Aí, toca aí, toca aí. Faria canalice. Eu concordo. Canalice. Vai, ô! Claro Você não é o bonzão? Você não é o bonzão? Vai lá argumentar agora. não, eu não vou comentar nada, não. Absurdo, a gente não Ah, entendi, olha, né? Volta fácil no argumento. Tá pelo Dias. Não. Volta fácil no argumento. Lucas, qual que é a próxima dica? Argumentei. Bom, minha próxima dica é um filme que é clássico, pode entrar de quebrada no, na questão do trash, mas que é um filme de terror que, quando você assiste pela primeira vez, você fica impressionado, porque assim, não é nada do que você esperava, que é o Suspiria 77, o original, do Dario Argento. Filme de terror colorido. Um filme que, assim, é do subgênero giallo, né? Que é baseado nos pequenos livros amarelos italianos de suspense e policiais. E é um filme que, assim, a fotografia é sempre rosa ou roxo e assassinatos muito brutais, uma questão da sexualidade muito forte, assim. É uma coisa muito típica de uma época e muito diferente, assim. É tipo Itália tentando ser totalmente diferente do que estava sendo produzido nos Estados Unidos na época. E aqui temos, finalmente, um bom uso para o rock progressivo, né? Porque, assim, a música da banda Goblin encaixa bem, né? Encaixa bem. Então, é uma das poucas coisas que funciona, assim, progressivo. Né, Túlio? Puta que pariu, velho! Puta que... Eu não sei nem o que dizer. Ô, Ju, qual que é a sua dica? Morte ao Demônio. É, eu não vi o original, eu vi o remake, vi no cinema o remake. Ele me deixou profundamente perturbada, assim, que é difícil de acontecer. É um filme que fala sobre jovens que vão para uma floresta, uma cabana, né? Uma garotinha tem problema com drogas, os amigos levam ela lá para desintoxicar. E aí eles descobrem mais mortes e tal, e tudo vira um mistério, e descobrem um livro, né? E esse livro traz o caos. Esse livro é o demônio. Então, assim, o filme é um pouco gore, né? Tem bastante sangue, bastante trash, mas eu vou falar simplesmente pelo que eu senti no filme, foi perturbação. Então, eu indico para pessoas que buscam sensações intensas, eu acho, assim. Eu acho ele forte, acho ele bom. Muito bom. Lucas, sim. Você gostou da nova versão aí da Morte do Demônio? Não. Eu acho assim. Eu entendo o porquê que a Ju gostou, mas se ela assistir o original, ela vai ver. Não tem parâmetro. Pois é, você vai ver que assim, é outra coisa. É outra coisa. O original, ele vai para um lado, assim, que é uma das coisas mais brilhantes do cinema dos anos 80 ali, assim, saca? É comédia, é suspense, é terror. E é low budget total, assim, inteligência vencendo dinheiro, saca? Eu acho que vale a pena... Por que ele é melhor? Eu ia te perguntar isso. Por que ele é melhor? Então, ele meio que inaugura essa questão dos filmes de cabana, né? Pra você ver a importância dele, assim, né? Um filme todo feito numa cabana que não tinha um porão. Os caras tiveram que criar ali um porão falso, né? Uma tampa falsa. Um porão, velho. Pois é. E assim... a gente tem um anti-herói do terror, que era uma coisa rara de acontecer, né? Há alguns exemplos, mas o Ash é o primeiro anti-herói, assim, carismático do terror. Tão carismático que ele não conseguiu fazer outros papéis, né? Ficou repetindo esse papel. Mas eu recomendo. Ele tem tons de comédia, o 3 mais do que o 1 e o 2, mas o 1, ele é sensacional. Assim. Vou ver. Veja. Muito bom. Mano... Peraí. Cadê o Gerva? Não... O Gerva. Cadê o Gerva? O Gerva não quer falar? Ia ser a vez dele comentar, mas acho que o Gerva não tá entre nós. Não. Não, Gerva... tô bem. Tá de sacanagem. Achei que o Gerva tinha sido possuído, velho. Então. Morte ao Demônio Novo. Como remake, ele funciona, porque ele traz pra essa geração nova todo aquele. A catarse lá da sanguinolência do filme original e como eles fizeram toda a história funcionar bem. Mas, não, assim, comparado com o original, ele perde muito a força, mas muito a força mesmo. Pega a fita pra você? Não, então, vou deixar, depois eu pego uma. Cara. Assim, a minha última indicação, gente, eu vou ter que sair, porque eu tô com visita, não dá pra ficar assim rapidinho. A minha última indicação é um filme que falaremos daqui a pouco. Clássico Exorcista. Então, mas eu falei primeiro. O Exorcista, gente, é o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Eu vou falar isso de novo depois, né, na live, mas... Ele tem uma enorme carga de, eu acho que, de atemporalidade. Ele fala com o coração, ele mostra uma família que lá não é bem muito comum, até, né? Mas ela, assim, ela coloca ali representação do laço maternal e, ao mesmo tempo, é uma coisa tão ordinária que isso poderia acontecer com qualquer adolescente, pré-adolescente, qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? E ele traz uma carga muito emotiva, muito direta, muito seca. Fora que, assim, é um trabalho fenomenal de adaptação do livro. Então, eu recomendo para vocês. Falaremos dele mais tarde, assim, espero. Eu preciso sair, gente. Beijos e abraços para todo mundo aqui. E essa foi a participação especial do senhor Matheus Barbosa, nosso querido Gerva. Falhou! Ó, voltamos a três. É, cara, gosto muito, né, do Exorcista. É, a gente vai comentar do Exorcista numa edição do 365 Filmes em um Ano. Você ouvindo esse programa, você pode clicar e ouvir. Mas caso você esteja aqui acompanhando essa transmissão agora, ao vivaço, cola aí que daqui a pouquinho a gente vai falar essas mesmas pessoas aqui. A gente quase, inclusive, fez um 2 em 1 aqui, né? Quase que o podcast virou 365 Filmes em um Ano. Só que eu fiquei com medo da Dani sair de Portugal para me bater por causa disso. Eu falei, cara, não, melhor, vamos fazer um negócio doido aqui. Enfim, quero dar minha dica também. É, Arrasta-me para o Inferno, Drag Me to Hell, dirigido pelo Sam Raimi. É, se eu não me engano, foi um dos últimos filmes do Sam Raimi, tem anos que ele não faz. A mentira, depois do Drag Me to Hell, ele fez o Oz, que é uma bosta. É, mas então, o último filme dele foi o Arrasta-me para o Inferno. E, cara, é aquele tipo de filme de terror que combina coisa ao mesmo tempo que é assustadora, com aquela assinatura especial do Sam Raimi, que o Lucas falou, que é a questão de trabalhar com o humor que ele faz da morte do demônio, e o absurdo. Por exemplo, tem uma cena do filme que aparece a porra de uma bigorna. A mulher tem uma bigorna na casa dela. E, óbvio, essa bigorna serve para alguma coisa grotesca. Então, é desse nível. E é muito doido você saber que, ao mesmo tempo que ele te faz rir, ele te dá medo. Então, Arrasta-me para o Inferno, uma dica aí que eu gosto muito. Ju, você já viu esse? Eu adoro esse filme. Eu vi ele no cinema. E, para mim, assim, ver um filme de terror que tem um viés cômico, que tem aquela cigana, que amaldiçoa a mulher. Eu adorei esse filme, sobre todos os aspectos. Porque eu senti medo, eu dei risada, eu achei que o final foi meio inesperado. Eu curti tudo no filme, cara. É simplesmente isso, assim. Eu tenho medo de perguntar pro Lucas. Você acha que o Lucas gostou? Ele vai dar 3 tapas na nossa cara. Quer ver? Ó? 1, 2, 3. Vai, Lucas. Eu acho... O filme é muito bom. Eu gosto muito. Assim, eu acho... quando ele opta pela comédia e pela nojeira, ele faz uma homenagem aí aos filmes da Troma, aos filmes da Hammer. Eu acho... Foi muito bem feito, assim, sabe? Mesmo você vendo aquela coisa bizarra, a linha narrativa é muito boa, né? E como ele termina, você fala, olha só, ele optou por isso, velho. Que legal. Né? Pois é. Eu gosto muito. Acho um filme muito bom. Bacana. Senhor Lucas, continuando aí nossa série de dicas, agora vai ser só você e Ju falando dicas, eu não vou dar mais nenhuma dica, já dei as minhas 3 principais aqui. Qual que é a sua próxima? Vamos lá. Vocês que escolhem aí, filmes novos, clássicos ou trash? A Ju escolhe. Clássico, porque eu conheço pouco. Clássico, beleza. Então, eu acho, sim, que os anos 80, eles são a melhor década, eles formam a melhor década do cinema de terror experimental, né? Não do grande cinema, porque os anos 70, né, temos clássicos. Mas, os anos 80, a gente tem John Carpenter, né, na sua melhor forma. E como não falar de The Thing, o Enigma do Outro Mundo, ficou aqui, né, no Brasil. Eu gosto desse. Não gosta? Eu gosto. Ah, legal. Esse filme, assim, ele é um paraíso visual, né? Você vê, assim, os efeitos práticos, como eles foram feitos, né? Como é tudo bem amarrado, como é um filme simples, em teoria, né? Você tem poucas locações, você tem uma locação barata, né? Que é, né? no meio da neve, né? Você tem um elemento espacial sem nunca precisar mostrar o espaço. Acho que no começo do filme, né, mostra um pouquinho de espaço, mas assim, rapidamente, assim, né? Como ambientar uma ideia, né? É um filme sobre coisas do espaço, só que se passa na Terra e não tem espaço durante uma hora e meia, assim, saca? Esse filme é brilhante, né? Fez uma escola dos filmes de terror nos anos 80, né? Como criar monstros, como criar, dar a impressão de coisas nojentas, né? E ele é um daqueles filmes que você assiste sabendo que é um produto dos anos 80 e é sempre muito divertido. Ele, o Aventureiros do Bairro Proibido, tem alguns outros, né, dos anos 80, que assim, sempre vão funcionar, porque assim, eles são muito vinculados à época. E esse, para quem não viu, tem que assistir, porque vai ser diversão garantida. Concordo demais. O Eles Vivem é de que ano, você lembra? 84. O Eles Vivem provavelmente é meu filme do Carpenter favorito, assim. Cara, e esse filme, ele é tipo, ninguém dá muita bola pra ele, mas ele tem umas coisas muito legais, né? Ele faz uma crítica social muito boa, né? Aquela coisa do, você bota o óculos e você vê, ou compre, beba, né? Faça, né? Eu tô parecendo que tô cantando música da Pitty aqui, né? Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. Embora seja baseado nesse filme, essa música, né? Eu acredito. Bacana. Você já viu, Ju, Eles Vivem? Eles Vivem? Não. É, acho que o original é They Live. They Live. Que tem a infame frase, que é o cara entrando com uma escopeta e falando assim, eu vim aqui para chutar traseiros e mastigar chiclete. Só que eu estou sem chiclete. Eu tenho um problema sério chamado memória. Então, às vezes, a gente começa a falar, tipo, gente, me dá um contexto. Aí você fala uma palavrinha, fala alguma coisa, eu puxo na hora, não vi, é isso. Esse eu não vi. É, se depois disso aí que o Lucas falou, você não reconhece, você não viu. Não vi. Garantido. Ju, qual que é a sua próxima dica? Não poderia ficar de fora, porque eu era menininha e esse filme me deixou aterrorizada. A Bruxa de Blair. Boa. É, como ele foi feito, a idade que a gente tinha, a campanha publicitária em torno dele, good footage, assim, eu nunca tinha visto um filme com aquele tipo de narrativa e filmagem em primeiro... aquele tipo de narrativa e filmagem, então, assim, a Bruxa de Blair, quando eu fiz essa lista, eu puxei bastante da minha memória afetiva, até porque eu não tive muito tempo para fazê-la. Então, eu fui, caramba, o que eu gostei, assim, rápido. E a Bruxa de Blair, eu acho que, do que eu tenho de memória afetiva, tirando o Fred Krueger, ele é o que está mais próximo ali do início. Eu fui ver no cinema, eu achava que aquela história era uma história real, por conta da publicidade que foi feita em volta. Eu fiquei Todo mundo achou. É, eu fiquei aterrorizada pela aquela história, aquela tensão que o filme causou. Eu gostei do 2 também. Então, assim, memória afetiva, eu indico... Eu não sei como é que vai ser para as pessoas que são novinhas, que têm 15, 20 anos hoje, que estão acostumadas com esse jumpscare, esse negócio assim, muito ver esse filme hoje. Para a gente, quando a gente viu, foi uma coisa, assim, muito foda. Então, assim, se você gosta de uma coisa bem feita, a Bruxa de Blair, ele vai por esse caminho. Eu super aconselho, assim, super aconselho. Ju, você acha que a molecada hoje, afinal, né, se for colocar lá, ela vai gostar ou não vai gostar? Você acha que ela ia gostar ou não? Acho que não vai gostar. De maneira bem honesta, eu acho que não vai gostar. É, ó, o Honório falou aqui, ó, eu também fiquei impactado. Até muito tempo depois, eu achei que aquilo era estilo de documentário. Gente, eu fiquei perdido aqui por causa disso. Ele achou que era um documentário real, sensacional. Eu também achei que era tipo um documentário. Eu fui ver o 2 sabendo já o que era, e eu adorei o 2 também, cara. Aquelas bruxas, aquela casa misteriosa, aquelas fogueiras. Eu gostei, cara. Eu peguei carinho pelo filme. Então, assim, é um terror que eu tenho carinho. É por isso que eu gosto. Eu acho doido. E uma coisa, né, a gente não comentou aqui no comecinho da transmissão. A Ju, ela está com uma fantasia de princesa. Você é louco? Não? Que mané, eu sou rainha de copas, filho, me respeita. Que mané princesa? Nunca será. Isso aqui, ó, Rainha de Copas, olha o coração aqui. Nossa, Túlio, que, meu, que furada, mano. Você não tinha percebido ainda? Você não me conhece, não, Túlio? Eu sou míope. A gente tá na live do Exorcista? Ainda não. E eu tô fantasiado de Harry Potter, tá? Caramba! Eu tô no canal errado, gente, desculpa. Lucas, entrando aí na. Quer dizer, não, agora é o Lucas mesmo. Entrando na reta final das recomendações, qual é a sua dica aqui pra gente? Lucas? Vocês estão me ouvindo? Eu caí de novo. Acho que você tá aí agora. Mas você ouviu a minha pergunta para você? É, o Lucas. Ju, me conta, qual vai ser a sua próxima dica? Então, eu ia falar do Exorcista também. Então, assim, não dá. Porque o Matheus falou, eu ia falar, a gente tem uma live pós. Então, Se eu já ferrou. podia. Não, pode falar, pode falar. É, isso, deixa ele sem falar. A única coisa que eu posso dizer é: vejam o filme, cara. Vejam o filme. Ele é, para mim, é number one. Eu não coloquei a minha lista em ordem. Eu só peguei os preferidos. Mas se eu tivesse que colocar, Exorcista seria o primeiro. É isso. Lucas, a Ju acabou de falar que se a lista dela estivesse em ordem, o primeiro colocado seria O Exorcista. O que é que você acha disso, se caso você estiver ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Você está ouvindo? Cara, Não, ele não está ouvindo. hoje tá difícil, velho. Hoje tá difícil. É a Hoje tá maldição da semana, Lucas. A gente está. de cair o cu da bunda hoje, velho. Tá foda. Bem, né? É só ele que não está ouvindo a gente. O Exatamente. microfone está aí. Não, ele tá tudo ok, cara. Eu tô ouvindo vocês. Muito depois. Exatamente, está provavelmente muito depois mesmo. Deve estar dando um lag violento nisso aí. A internet hoje sabotou o Lucas a semana toda, velho. Poxa, justo hoje que é de lista, né? Que é de indicação, né? Que é bom. Loucura. Vamos ver se ele conseguiu. Voltou? Alô, voltamos? Voltamos! Yes! Hoje tá difícil, viu? Cara, é a maldição da semana do terror. Mas é só porque você vem aqui babando, cheio de ideia, cheio de coisa para falar, o negócio não, não vai não, não vai não. Nossa, deve dar uma raiva, né, cara? Nossa Senhora. Ah, você não tem ideia do quanto que dá raiva. Cara, eu lembro do dia que o YouTube impediu a gente de fazer live, velho. O canal deu um pau bizarro, eu não conseguia fazer live no canal, velho. Eu conseguia fazer em todos os outros. Eu entrei em todos os perfis de clientes, em todos funcionava, Não é menos o meu. possível, velho. Foi tenso, cara. Caraca. Eita. Caiu. O Lucas, ele vai dar demonstração de Ares daqui a pouco. Ele vai ficar chateado. Ju, você tem mais alguma dica? Vamos aproveitar enquanto isso. Então, a minha lista terminou, né? A minha lista Já. terminou. Ó, galera, a gente está aqui ao vivaço. Tem gente aí que pode dar alguns comentários se quiser. Mas para você que está ouvindo essa gravação, assistir filme de terror é sempre uma experiência muito legal. E a gente deu aqui já dicas muito legais que eu tenho certeza que caso você não tenha assistido alguma delas, e é bem provável que você não tenha visto pelo menos uma delas, você já tem aí dicas para o seu final de semana ficar mais aterrorizante. E aproveitar esse Dia das Bruxas em grande estilo. O Lucas, ele tá nessa queda, né? Bumerangue, bumerangue, vai e volta. O Lucas Bumerangue. E aí, João, o que você achou de participar da primeira vez aqui do nosso podcast? Gostei, cara. Eu gosto muito de filmes de terror, né? Então, assim, para mim tem várias coisas que são memorafetivas. Eu adoro levar susto, eu gosto de ver perigosamente. Então, assim, eu acho que terror, ele foi feito para pessoas que entendem o que vão sentir. E escolhe sentir aquilo. Então, eu adorei participar. Adorei participar. Pode. Acho que foi doido. No Canadá, a internet é o quê? É uma merda. É uma merda. Difícil pra caralho. Desculpa aí, gente. Desculpa quem tá vendo aí essa chatice, né? Fica caindo, voltando aí. Saco. Foi mal. Tá tranquilo. É só deu uma picada no seu áudio, mas tranquilo. Desculpa. Tá de boa, tá de boa. Lucas, palavras finais aí para esse belo programa sobre os filmes do terror para o Halloween. Eu queria agradecer a oportunidade, espero que não esteja cortando aí o que eu estou falando. É sempre bom falar de filmes de terror, eu tenho uma porrada aqui, uma lista gigante para falar, só que fudeu aqui com a internet. Mas vão atrás de todos esses filmes que a gente falou, todos são, pelo menos, merecem ser vistos, tá? E continuem pesquisando cinema, que é sempre bom estar aqui falando com vocês, viu? O Lucas basicamente quis dizer que ama todos vocês, que ele adora filmes de terror e que vocês podem pesquisar esses filmes todos que ele indicou. Inclusive, ele também falou aqui uma coisa muito incrível, que foi que Peixe Grande não é filme de direita, ele gosta de Peixe Grande. Ele falou também que cometeu um grande equívoco na transmissão passada, falar mal de Pink Floyd. Lucas está aí remediando os problemas. Compondo pra embora. Eu vou apanhar depois. Eu ouvi. Não vem com história, não. Eu jamais falaria esses absurdos. Tô ligado. Mas então, mano, estamos chegando aí ao final desse podcast. Muito bom aí indicar filmes de terror, conversar aqui com a Ju, conversar aí com o Lucas, ter a participação especial do Matheus. É, foi a primeira vez da Ju, né, o Lucas, aqui no podcast. Então, ela, inclusive, ela vai ganhar um podcast para ela, do tipo, como comecei a Ju a ver um filme de zumbi. Eu acho que é válido. Duvido que vocês me convençam, mas beleza, vamos lá. A gente faz. Challenge. Acho que vai ser doido. E agora, encerrando aqui nosso programa, quinta-feira que vem, a partir das 22 horas, a gente tem a edição 28, que a gente vai falar sobre a Netflix acelerando a forma de consumir cinema. Na outra semana, a gente deve falar de Quentin Tarantino e o cinema dele, e finalmente na outra, vamos aí convencer a Ju a falar de zumbi. Essa aí tá a lista provisória, mas vocês conhecem o cinema de boteco, a Intercine ao contrário, tudo isso pode mudar. Ju, beijo, muito obrigado. Beijoca, foi um prazer estar aqui mais uma vez, quer dizer, prazer falando com vocês mais uma vez, né? E galera Frouxiane, perde o medo de ser feliz, vai ver um terror, cara. Vambora, abraço. Vem tranquilo. Vem com força. Lucas, você quer palavras finais também? Não, porque vai cair, justo. Então é isso. Vamos então agora, para quem está aí com a gente, 10 horas da noite, quer dizer, 9 horas da noite. Olha eu já enlouquecendo, né? 9 horas da noite, vamos falar de O Exorcista, uma transmissão exclusiva no 365 Filmes, e vai ser do caralho. Aguardo todos vocês lá, juntinho. Vai ter Lucas, se a internet dele no Canadá deixar. Vai ter Ju, vai ter Matheus, e vai ser do caralho. Mua! Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.